Yeah. Attaboy. Yeah. I gotta chew you up a tad. Attaboy. Nossa mãe, dize depressa, que vestido é esse vestido? Minhas filhas, mas o corpo fica frio, eu não vesti o vestido. Nesse emprego está morto, sossegado. Nossa mãe, esse vestido, tanta renda, esse segredo. Escutei palavras de minha boca. Era uma dona de longe. Vosso pai na luz. E ficou tão transtornado. Se perdeu tanto de nós. Se afastou de toda a vida. Se fechou, se devorou. Chorou no prato de carne, bebeu, brigou, me bateu, me deixou com vosso berço. Foi pra dona de longe, mas a dona não ligou. Em vão o pai implorou. Dava polícia e fazenda, dava carro, dava ouro. Beber seu sobejo, lamber era seu sapato. Beber seu sobejo, mas a dona não ligou. Então, vosso pai irado me pediu. Se dona tão perversa, que tivesse paciência e fosse dormir com ele. Nosso mãe, por que choreis? Nosso lenço vos cedemos. Filhas, vosso pai chega ao pátio, disfarcemos. Nosso mar não escutamos pisar de pé no degrau. Minhas filhas, procurei aquela mulher do demo. Eu lhe ignorei, aplaquece do meu marido à vontade. Eu não amo meu teu marido, me falou, era ela se riu. Mas posso ficar com ele se a senhora fizer gosto, só pra me satisfazer. Não por mim, não quero homem. Olhei para o vosso pai, os olhos dele pediam. Olhei para a dona do ruim, os olhos dela gozavam. Seu vestido de renda, de couro, meu devassado, mas mostrava que escondia as partes da pecadora. So far into this poem that I haven't read this far into it before, so I'm reading it for the very first time. Caso do vestido. Nossa mãe, aqui com aquele vestido, naquele prego. Minhas filhas, e o vestido de uma dona que passou. Thank you. Eu vou fazer um vídeo no Brasil.